Pega a visão do trem, que é o DJ Luan PJ, que tá aí, ó, de copão na mão, sarrando as periquitas daquele jeitão, tá ligado? Aê, piranha! Solta a serequinha que hoje ela vai suar. E aí, DJ Luan PJ? Sem gracinha, porra. A minha piroca pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca. Na tua peca só com gostosinho, no peitão a faço espanhola. Tô contraindo com a chanta, a minha piroca. Rebola, gostosa. Rebola, rebola gostosa. Só soca de Ana, você tá dando a ver. Só soca de Ana, você tá das. Só soca de Ana, você tá da novinha. Só soca de Ana, você tá das. Minha piroca pela tua buceta pela minha piroca. Na tua peca só com gostosinho, no peitão faço espanhola. Tô encontrando com a chanta na minha piroca. Rebola gostosa. Só soca de Ana, você tá da novinha. Só soca de Ana, você tá da. Só soca de Ana, você tá da novinha. Só soca de Ana, você tá da. Rebola gostosa. E aí, Dudu Funk Oficial? E aí, Lua PJ? Pegazinha, porra na cachorra, vai, porra na cachorra, vai, porra na cachorra.